passa. Por favor, meu amor, dá um tempo, porque a qualquer momento, amor, vai entra, bota dentro. Tem ouro, a bola vem. Let me leave sing, it's gonna be alright. Eu bebo água na fonte da praça. Por favor.